Porque eu não tiro de salto, vive a nós assim até abaixo. A ingratidão era tramada, na humildade eu trabalhava. Pelos 5, 0, 9, só conta engordava. Por mais que se faz, nunca tá bom. Senti na pele igual Jesus que sofreu a traição. Também passei dificuldade quando eu tive na prisão. É consequência do crime, não é culpa do irmão. Cê sofre de amnésia, pensa que é malandro. No perro que fui em cana, cê que deixou falando. Depois de 7 anos, minha cara era o mundão. Paguei pra justiça sem dever pra ladrão. Então, cê queria que eu ficasse na cadeia? Síndrome de Caim, que coisa feia. Lá no sistema cê era pianinho. Que conversa sem futuro, tá? Pique Zé Povinho. Me lembro das antigas, o Marquinhos cabeleireiro. Tomou injeção de malandrex, quer tirar o parceiro? Cuspiu no prato, pôs minha vida em risco. As provas estão na mão, é por isso que eu insisto e persisto. Quebrou o elo da corrente, é quente, oportunista, além de inconsequente. Infectado pelo ódio, pelo marketing ou pela fama. Quis me difamar e pôr minha vida na lama. Calado muito tempo, agora é hora da verdade. O mundo inteiro vai me ouvir, vão saber da sacanagem. Vai ter que se explicar pela atitude covarde. Sua máscara caiu, cê é um personagem, um 71 barato. Manipula todo mundo, vem olhar nos meus olhos e falar esses absurdos. Tirou uns dias, não aprendeu, que não mata, fortalece, não. Sou Fênix, sou Leão, vulgo Afro-X. Malandrex, você tomou injeção de malandrex. Malandrex, malandrex, na caminhada aprendi que o certo prevalece. Malandrex, malandrex, você tomou injeção de malandrex. Malandrex, malandrex, caminhada aprendi que não mata, fortalece. Jogou merda no ventilador, não respeitou, manipulou, me tirou como Judas, o traidor. Deselegante as picuinha, querendo me queimar. Desde tudo pra atrasar, pras quebrada abraçar. Pensou só em você, tchau pro 509. E decepção pros fã, quer falar de proceder? É realmente, você não aprendeu que o certo é o certo e prevaleceu. Você se enrolou com as suas próprias palavras. Faz só caminhada e não mente mais pra rapa, não se revoltou com o juiz que condenou, nem com o código penal que já caducou. Paga de exilado de Nelson Mandela, favela é só balela, ao invés da paz prega a guerra. Sei que o seu sonho era ser o Brau, mas o Brau é o Brau, não me dá essa sem moral. Ponto final, resumo das ideias. Tá metendo louco, para de comédia, não quer enxergar, o inimigo é outro. Mas que cê quer comigo? Eu quero em dobro na neurose, abraçou os isqueirinhos, estupim. Sem me conhecer, já não gosta de mim. Não sabe qual que foi, qual que é. Vão no embalo, vão ter que me engolir, como disse o Zagalo. Sirvo um Deus vivo que me protege do inimigo. No vale da morte, tira as pedras do caminho. Cê tá contente agora? Só desunião. O rap nacional vai julgar essa questão. Quis me prejudicar e mesmo assim não admite que final você quer igual de o Pac e o Big. Que no mata fortalece, segura malandrex. Aqui é o Afro-X. Você tomou injeção de malandrex. Na caminhada aprendi que o certo prevalece. Você tomou injeção de malandrex. Caminhada aprendi que no mata fortalece. Afro-X, o aprendizado foi tudo. Afro-X, teu fraco não alcança meta.